perfumam as flores do amor. Este lar que Deus fez haver num dia feliz, quando ele a encontrou e a quis levar pro lar que o Senhor o mandou construir. E assim começou se a contar a história de um amor. Estrelas do amor estão a brilhar no lar que os dois puderam erguer no dia em que ela prometeu-lhe amar e junto sempre com ele viver. E assim começou se a contar a história de um amor neonato. Yeah.